Até quando eu vou ver lágrimas no rosto da minha mãe em casa com um sorriso oposto? Motivo, meu irmão, viciado em drogas. Começou pelo cigarro, maconha, depois a cola. Assim se envolveu com seus falsos amigos. Plena luz do sol, muito louco sorrindo. Ele chegava em casa alucinado, que vida, lata de cola na mão. O cheiro forte batia na escola, o interesse era zero. Trampar, estudar, tava longe do seu cérebro. Só tinha raciocínios, pensamentos em vão. Estudante do crime sempre se forma na ilusão. Que parceiros são esses que te oferecem as drogas? De maus incentivos te arrastando pra cova. Nada valeu os conselhos do pai. Se ele fala é pro bem, cê ignora e sai. Quantas madrugadas vê a mãe chorando, cedo inconformada, se perguntando: o que fiz pra merecer tudo isso? Será uma prova de Deus ou será castigo? Queria tá te vendo, mas em outro caminho, ocupando seu tempo, brincando comigo, mas esse foi seu destino. Uma carreira de desgosto, até quando eu vou ver lágrimas no rosto? Conhecidas já não fazem efeito. A curiosidade agora é o crack, a droga inventada pelo diabo. As consequências disso são inacreditáveis. Me lembro do Natal não comemorado. Foi por Deus nenhum tiro ter te acertado. Parece que a oração feita em pensamento fez com os tiros disparados se perdesse ao vento. Depois de um tempo que a mãe saiu do trampo, a miséria no barraco agora está reinando. Dificilmente ter alguma coisa no armário. Que Deus abençoe a ter comida no prato. Na escola tô sendo motivo de piada. Chinelo velho com arame, bermuda rasgada. Tenho ódio do sinal, porra do recreio. Todo mundo me olhando tipo patinho feio. Mas qualquer dia vou sair daqui algemado. Esfaquear algum aluno, meu B.O. assinado. Não quero mais saber do treino pro campeonato. O sonho de ser jogador foi deixado de lado. Quantas vezes chorando na sala de aula, pensando nos problemas que passamos em casa. Será que hoje vai ter tiro? Chute no portão, recado dos malucos, eu vou matar seu irmão. Autoestima destruído, saí da escola. Virei moleque do sinal pedindo esmola. Obrigado a ouvir várias piadas por dia. Nem todos acreditam que o mundo gira. Da mesma forma que o irmão prega a palavra no púlpito, acredito que você também vai dar seu testemunho. Até hoje tenho a foto com aquela mensagem. Navega em busca da ilha chamada liberdade. Mas que seja ladrão, é o meu filho.